9-6, decolada Zuno 4, controle 208, bom voo. 208, eu vou 2196. Olha, boa, gol 2196, decolou na sexta. 2196, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para a via 360. Via da EL para o 360, gol 2196. American 229, request slightly right for weather. Clear deviation, sir. After deviation, clear direct to Sierra Vista 366. Okay, after deviation, direct to 366. Beleza, agora 2171. 2171, complete o RNAV, chame torre 118, decimal 95, bom dia. 2295, bom dia. Bom dia, gol 2171, a 1 milha 372. Gol 2171, autorizado pouso no 0, vento 090 graus, no 21. Ele pouso no 0, gol 2171. Puxa 6312, decolada 16, chama controle 1, 20 decimal 8, bom voo. Luiz, decolou na fiscal. É 312, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o Diva 350. Via PUCA para o 350. É 312, esquerda na proa de Jamo. Direto Jamo, obrigado. Xanero 6312, todo Romeu Fox 018. Todo Romeu Fox 018, Xanero 6312, agradece. O 2196, chama centro Recife em 125, 1, alterna 128, 35, bom dia. 1251-2235, bom dia, voo 2196. Air 1029, clear the air nav approach to runway 10, report establishes, passing Terra Vista 366. Clarity on air approach, runway 10, report 366 in that 2896, acione de identificação, desse mantém a nível de voo 050 via chegada à mar e ajuste 1094. Programa navegação para após ISAP e voo Terra Vista 366 direto, 3896. Inicialmente mantém o perfil da chegada. American 229, complete approach and call Salvador Tower 118, that's 195 today, sir. Okay. Caminha 312, centro Recife, 126, decimal 85, bom voo. 325, bom dia. Vai, Runway, vai aqui. 04, autorizado o procedimento aeronáutico. American Airlines 229 and clear to land runway 10, winds 090 degrees, north 4 knots. Clear to land runway 10, American 229. American Airlines 229 on ground, that's 28, leaving right, call Salvador ground, frequency 121, that's 11. American 229, it's clearing runway 110, 10, going to Las Vegas. American 229. What is that, the 10-9-4-6? What's the frequency for ground again for American 229? 121-1. 21. see me? Ninja Echo, reporte da interseção Papá, altímetro no 184 com a informação pelo. Confirme? É o gol 1184, bom dia. Bom, 184, bom dia, sua identificação desse campeão nível 050, chegada a Mari, foi na proa de Itape, após Itape, Serra Vitor 366. Ou Itape e após voo Serra Vitor 366, confirme, já tem conido? 050, ajuste no 095. 050, 1184. Já é autorizado o ANA e manter para o sono 7, reporte pronto. Próximo, identificação desse mapinha nível 060, via chegada Mari, ajuste no 095. Estabilizou, 3296, complete a aproximação, chame torre em 118, décimo 95. Em condições de ANA e decolar sem parada, informo o Airbus da companhia passando Duna. Afirma, tem condições. Gente, autorizado ANA e decolar para o Suno 0, vento 090 graus no momento. Lívia, elemento decolar sem parada, 3296. Salvador, boa, 3296. Continue a aproximação, reporte passando 372, informo o Airbus da companhia alinhando para a decolagem da pista no 0. Autorizado com o 190, vento 090 graus, 159. Ah, 3896 com uma transição bem baixa. Pouso livre, San 3896. San 3859, decolou 36, chama controle 1202, bom. 308, bom dia, obrigado. San 3896 com. Está molhada, chuva leve, próxima cabeceira oposta 28. É. Muito bom dia, está 3859 decolando, cruzando 1700. 3859, bom dia, contato radar, sua via saída Arbor 1 para o nível 360. Sobe via Arbor 1, 360 de nível, está 3859. A linha de eco pronto? Sim, tinha o poste pronto. Bom dia, sem identificação, desmantém nível 050, via chegada à área, ajuste no 095, programa navegação, após ITAP, Sierra Vitor 366. Após ITAP 366, quando vem para a Está 3859, à direita para o 290, por apenas 10 milhas. 3859, livre de rios, após resumir na proa de Elephant. Gente, após desvio, voa Elephant, o TAM 3859. Mike Alfa Hotel, desse mantém a 2500 pés. Após Mari, lá na proa de Serra Vitor 366, ajuste de altímetro no 095, autorizado procedimento RNAV. Mike Alfa Hotel, desse mantém a 2590, contato radar, agora afastado 73 milhas sul de Salvador, vem na proa da posição Mari, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível de voo 050, ajuste 1 no 05. Questão de Mari, 050, autorizado a chegada, azul 2590. Vanderlei, para 3859. Quente. Bom dia. São 3859, chame centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260, 288, centro 3859, bom dia. Passou 66, iniciando a Renato, 1184. 1184, complete a aproximação, chame a torre, 1118, decimal 95, bom dia. Torre 95, bom dia. Aqui é o Fotel, decimal 3.500, 12, Serra Vitor 366, autorizado procedimento a Renato, reporte passando 366. Gente, vai voar no 366, 2.500, reportar iniciando, Michael Fotel. Bom dia, gol 1184, sinal da 10, baixado travado. Gol 1184, continua a aproximação, aguarda para o Celis. Aguardando 1184. É, 48, décima tem 2.510, produto Serra Vitor 366, autorizado procedimento RNAC, reporte para final. Obrigado, décima 2.510, produto 366, autorizado RNAC, vai chamar no final. Tem livre com outro gol, 1184, pista no zero. Bom, Mike, Alfa Hotel está iniciando o procedimento. Aqui é Alfa Hotel, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom dia. 895, bom. Ajuda aí, 590, estou me chamando ao Serra Vitor 369. 2590, programa de navegação, da presente proa de Itap, após Itap, Serra Vitor 366. Afirma, Itap após 366. 2648, autorizado a RNAVE, reporte passando o serviço 366. Autorizado a reforma passando 366, 642. 372, o Michael Fotel. Confirme, está com chuva sobre o aeródromo? Chuva leve sobre o aeródromo, no momento a chuva já passou. A pista se encontra seca. Bom dia, o centro de linha é 3.5 de operação. Tá 3663, bom dia, mantém o posto de espera. Voo 994, solo 47, libere direito, chame solo em 12, 12, 1. Lembrando, vai chamar 211, voo 1194. Aqui é o Alfa Hotel, autorizado o voo, pista 90, vento 100 graus, 079. Autorizado, Mike Alfa Hotel. Mike Alfa Hotel, por que não parte após o pouso? Vamos pro hangar da Baeté. Sim. A questão era pousada auxiliar, se tiver seca a pista, você poderia confirmar essa informação? Pista seca, confirma intenções? Afirmativo, se possível, a gente cancela então da presente, ingressa aqui na base para pousada auxiliar. Tá visual, função? Sim, sou visual. Tem que ter condições de realizar uma base curta, informa o Boeing 737 seguindo como número 2 para o curso. Afirmo, a gente faz uma base curta. Gente, da presente autorizada base curta, para aproximação no 7, primeira curva pela esquerda, para baixo pela direita, reporte curta final no 7. Afirmo, então, autorizada base curta da cabeceira no 7, o Michael Fazel. 3663, autorizado, Daniel, decolar pista 90, vento 100 graus, 079. A linha decola 90, 0133. Onda 01134, Bravo Serra Sierra, prossiga sob os corredores Interlagos após Forte. Afirmativo, vai prosseguir Interlagos após Forte, acionou 01234, Bravo Serra Sierra. Zona Reinado, gol do 648. 648, converte a aproximação, chame torre 118, decimal 9. 295, gol do 648. Rodou, bom dia, gol do 648, estabilizado, Zona Reinado. Bom, no 648, continua a aproximação, informa o tráfego à sua esquerda, realizando uma base curta para pouso 17. Não interfere com a sua aproximação, reporte passando 372. Tráfego adicional, R2. Ingressando na pista 10 para iniciar a decolagem. Centro dos tráfegos, número 64. Hotel autorizado pouso no 7, vento 100 graus 079. Isso, autorizado pouso, Michael Patel. Liberar a velocidade para o uso 2590? Livre, décima tem 2.500 pés, a presente pro Serra Vida 366, azul 2590. Autorizado procedimento RNAV. Livre velocidade, décima 2.500, da presente Serra Vida 366. Obrigado, azul 2590. Romeu Alves, com autorizado acionar, reporte táxi. Pro 648, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 079. Autorizado pouso, pistão 10, voo no 648. Pra 3663, decolado ao 51, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Chama na 3663, bom dia. Prazer, 050, desse é bom, agora na boa aqui, tá? Juliette Papá, desse mantém a 4 mil pés, presente autorizado para o Adiamã, após via chegada até o Serra Vita 366 para o procedimento terminado. Pode ser o MDB Zulu? Pode toque. Você vai interceptar radial já para final do procedimento NDB Zulu para pista no zero, Papa Juliette, Papa. Bom dia, 3663. 3663, contato radar, cruzando agora 3510, suba via saída da EL para o nível 340. Via saída da EL para o 340, TAM 3663, tem uma lenda da presente? Autorizado. Graças, TAM 3663. Gente, nenhum tráfego reportado, decolagem por conta de ICDMA, vento no aeródromo 1 a 0 graus 08 nós e aposte quando fora do sol. Confirme 2590. Gente, quer dar formação para o 035 aí, aproximadamente 5 milhas. Ciente, 2590, tá listo de dias. Obrigado. 66 não. Afirmativo. Gente, reporte passando Terra Vida 366 na final 2590. Gente, reportaremos 2590. Salvador, Salvador, autorizado, 372 após o desvio, 2590. Obrigado, vai voar o 372 para evitar as formações bem sobre o 366. Autorizado para seguir na descida para a altitude do Serra Vida 372 se tiver referências visuais, azul 2590. Estamos em Jamaica Charlie ainda. Então, altitude mínima no setor 2000 pés, ok? Ok, então vamos descer para 2000 até encontrar referências aí sobre o auxílio. Fixo final, a gente inicia a descer, agora está visual. Vai descer para a altitude do fixo então. Ciente. Para... Vira da posse 2 de Mari. Azul 2780, contato radar, mantém o nível 190, na 2 de Mari, reporte pronto para a descida. Já está pronto, 2780. Azul 2780, desse mantém nível 050, autorizado chegada a Mari. 050, autorizado chegada a Mari. Autoriza pronto, 366. Aguarde. Controle, bom dia, papá, papá, Mike Rodolfo. Comandor, é o Mike Rodolfo, bom dia. Mike Rodolfo, mil pés, condições visuais. Positivo. Nível de procedimento, Baixané 6250. T50 afirmativo, desça para 2506, reporte-se, faça uma observação Vitor 366. Serra Vitor 366, vai reportar, meu Deus, T50. O azul 2590 estabilizou mais nada. T590, torre em 11895. 295, boa. Torre Salvador, azul 2590, está estabilizado no RNAV. Azul 2590, autorizado pouso na 0, vento 190 graus, 079. Autorizado pouso na 10, azul 2590. A direita está atrás, está ali, Virgínia. São 3663, chame Recife, em 1251. 1251, bom dia, 3663. Bom dia. Confirmar o vento, 12590? 120 graus, 069. Obrigado. Na 6250, torre em 11895. Papá, altímetro 1095. Mike Romeu Alfa, quando possível, seu chamado de pouso. Quer prosseguir ao meu pé até o destino? Sim. Frequência livre da presente, Mike Romeu Alfa. Poxana 6250, continua a aproximação, número 2 é a aproximação. Salvador, autoriza o azul 2780 voar pro do 366? Azul 2780 vou inicialmente TAP após o TAP e se arrede para 366. Muito obrigado, senhor. TAP após o TAP 366. Pera direito, chame só linha 12, ano 2, ano. Confirma o Xané 6250, final. O Xané 6250, autorizado um pouso, pulso 90, vento 190 graus, 06. CV, pouso, o Xané 6250. estava já até a sequência livre. Desce para 2.500 pés, ajuste na 015, autorizada a final do procedimento aeronave, recorte passando Serra Vitor 366. Descendo para 2.500, autorizado 366, vai reportar passando essa posição, as 27 de Serra. Pode pouso da aeronave autorizada NEMA, 1-0. Pode aeronave, final, 1-0, voo 2, 1-0. Tango uniforme, Charlie, atento às três turbulências, derruba esse pouso 1-0, autorizado decolar, 1-7, vento 1-0 graus, 0-7 mais. Eu decolagem 1-7, 0-7. Oceania 2550, solo 05, libera em direito, chama solo 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1. Oceania 2-0. Tango uniforme Charlie decolou 05, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 208, bom dia, atenção, Charlie. Controle de Salvador Cordial, bom dia, Papa Romeu, Tango uniforme Charlie decolado na Arbor 1-1. Roberto Tango uniforme Charlie, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 360 via saída Arbono. 360 via Arbono 1, Tango uniforme Charlie. Quando possível, solicita para o Adnitbo. Tango uniforme Charlie, qual a razão que prega na subida? Estamos mantendo 4.000, Tango uniforme Charlie. Tango uniforme Charlie, foi na proa 240 para evitar tráfego, ao cruzar o 060 está autorizado direto em Lessa, aguardando o Nitbo. 240, confirma o nível após autorizado o Nitbo? Lessa, desculpa. Em caso de falha, ao cruzar o nível de voo 070 está autorizado voo Lessa. O de falha é 70 Lessa, Tango uniforme Charlie. Tome Charlie reassuma a navegação na proa de Alefa. Presente Alefa, Tango uniforme Charlie. Muito bom. Oi, bom dia, voo 2171. 2171, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 360 via saída da El. Da El, obrigado. Por 4, descendo para 150, atuado Itaco. 094, sua identificação, autorizada para o ADTAP, descida para o nível de voo 050. Identificou, desce para o 050, voo ADTAP, voo 094. Papaz, Leite, Papaz, reporte quando tiver condições de ir a pro Aduna. Leste Papá, desça até 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Leste Papá, Leste Papá, voe Duna, confirme a sua velocidade. Aumente, por gentileza, Papai de Leste, Papai, descendo para 3 mil pés. Aumentando a velocidade, descendo para 3 mil, Papai de Leste, Papai. Rosa 2780, passou 366. Rosa 2780, chame a torre em 1895. 1895, 2780, boa senhorita. Torre Salvador, bom dia, azul 2780, 4 milhas para o Serra Vitor 372. Azul 2780, traço 99, estado, reporte passando 372. Portará 372, o 3787. Puxa, né, 6311, decolou o 1, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom trabalho, 6311. Controle, Puxa, né, 6311. 6311, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída da El. 360, via da El, quanto possível para o de Leda, Mótima. E-319, autorizado, voar Leda, pós Leda, Mótima. Leda, Leda, Mótima, entendeu? Faltamos de Leda, que é 10 quilos, bom dia, prossiga. Atlética Bertil, prossegue em condições visuais e corredores, o ajuste em Salvador 1-0-1-4, confirme o seu BOB. Este reporte para Bertil 40 e Bertil. Do 2770, autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus, 079. Autorizado pouso na pista 1-0, azul 2780. Em Papai Juliette, Papá, desce inicialmente para 2510, ou tiver tráfego 12 horas 8 milhas, rumo Nordeste, mantendo 1510, Charlie 182. Sua 2171 no sul, vai manter o nível de voo 340, chame Recife em 1251. Recife 251, voo 2171. Turma 71 no sub, mantendo, vejo voo 340. 340, recebo 2171. Bom, meu Golf Vista, autorizado TAC 76 São Papá, altímetro 0095. Caso Leste Papá, está autorizado a final do procedimento NTB Zulu, aguardando ainda a descida para 2000 pés, reporte estabilizado. Está livre.